Então, 3152, controle. Escuta. Autorizado 290. Ah, já. Três, um, sete, zero, autorizado, descida para 2000 pés, livre LS, reposto estabilizado. 2000, reposto estabilizado. S46, Jack 3, impulso autorizado, pista 90, 140 graus, com 10 nós. Gente, baixar e travado autorizado, objeto 6746. Três, chama Recife, frequência 12545, secundária 12685. Recife, 12685, boa. Solo Salvador, muito bom dia, Gol com 606, uma eco, para qual a autorização, Campina Grande? 606, Campina Grande, nível 390. E o peso Lu no zero, Neuma, após direto, decola pista no zero com a esquerda, sai da Puca, transição Zipar, controle 20, décima 8, aciona 5170. Autorizado 390, peso Lu no zero, Neuma, após direto, Campina Grande, decolagem da 10 com curva à esquerda, na Puca, Zipar. 1208, controle de saída, 5170, o transporte para o Gol, 606 no Gate. Correto, reporta Puxa, 1606. Reporta na Puxa, 1606. Localizadores 3170. 3170, completa final, checa o trem, sou 1895. Pessoal, tem bom trabalho, boa noite. Bom povo. Quatro meia, Solo Agora 37, bem-vindo, direito 121.9, Solo Iver. 121 nada, Lisgal, FJ 6746. Solo Salvador, muito bom dia, o FJ 6746, levando a sua escuta. 6746, boa. Bom dia, taxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette no 02, FJ 6746. Salvador, boa noite, ou bom dia, na 3170, baixar travado no zero. Estado, ciente, está baixo travado, pista livre, pouso autorizado, 1150 graus, com 7 mais. Pousão, 10, tá, 310. Uno 714, chama Recife, frequência 1251, correção 12545, secundário 12685. 2545, 2685, boa. Boa. Luna 70, bem-vindo, Solas 41, direito 21.9, Sola Libra. 21.9, boa. Como tá, mano? Boa noite, bom dia. 7.6, boa noite, 7.46, taxia Alfa, Juliette, botão 02. Boa noite, tá 3170, Juliette. 170, taxia Alfa Juliette, botão 01. Alfa Juliette, 01, tá 3170. Ouro 994, aguarda Airbus da Tanta que certa aguarda, portão 01, após autorizado, puxa, porta. 9:30 para o fundo de estacionamento. Estamos na ponte 4. 9:30 agora. É isso aí. Prossigo 3170. Sonata FR, visualizador no. Aqui veio passar a informação. Para posicionar no gate. Está autorizado, deixa eu ver que ficou no 606. Está quadradado, o 606. E o gol no 4 pode? Negativo, tem a aeronave da companhia, está no. Ah, está quase, será? Logo 994 para o táxi, temos 162 a bordo, 229 a bordo de alternativa de Salvador. 994, táxi é Índia, ponte para Dono 02, 895, NBA 190 no 5. E a Índia, 295, ponte espera, 10, 195, NBA Gol, 994. Gol no 896, autorizado, puxa com o táxi. E depois foi dar um táxi bom na 96. Salvador Gol 994, boa noite. Ou melhor, bom dia. Pode ser da 190 pronto. 994, pista livre, ali decola, o vento 160 com meia dúzia. Autorizado alinhamento, decolagem, pista 90, Gol 994. 894, decolado 50, controle 20.8, bom voo. Controle 208, voo 994, bom dia. Bom dia. Para o teste, com 157 a bordo, 3 horas, alternado Fortaleza. Boa noite, 96, Taxia Índia, ponte para 10028, 895, legal, 1095. 1095, via Índia para o ponte para 10025, 1095, gol 1896 a bordo. Para o táxi, gol 606, está com 159 a bordo, 4 horas e 34 de autonomia, alternando Fortaleza. 1606, Taxia Índia, ponto de espera da 1028-895, legal 1095. Índia, ponto de espera da 1028-895. Boa noite. Ainda na escura da torre? Controle gol 994. 994, contato radar, sobe ao nível 350, na saída PUCA. 350, PUCA, 994, controle atraso para chamar. Salvador, muito boa noite, bom dia, bom noite, 96, 896, pista livre, autorizado na linha decolar, o vento 160 graus, com meia dúzia. A linha decola da 10, voo 1896. Companhia me mantém. Pode estar na rolagem do gol, vai me manter igual 606. Meia decolada agora, 55, controle 20.8, bom voo. 08. Controle, gol 1896, na sua escuta. 96, contato radar, sobe o nível de voo 370, sai da PUCA. PUCA 370, gol. Edson, um minuto, para iniciando 606, traz a companhia que decolou no mesmo perfil e em nível inferior, só para a nossa operação sem controle. Bate, meia vento 150 com 12 de decolagem. A gente tem um gol 606. Nove, centro Recife, frequência 2545, secundário 1685. Recife 2545, 2085, ou 994. Decolado agora 59, controle 20.8, bom. Obrigado, 208, 606. Governador, boa noite, boa noite, 606, decolou. Boa noite, no 606, contato radar na decolagem, sobe o nível 390, na saída PUCA. 1896, chama Recife, frequência.